to the low point. So throw on your brake pad. It's now always correct for the back of that into low brake pad. Dame 5, confirme a transição copiada? Isso, Dame, é o transição mostra. Dame 5, alinhamento correto no 9, reporte pronto. É, isso aí, Dame 5. Tango Lima, Papa Sierra, bom dia, hotel confere. Confirma a pista que decola o pátio? Gente, o Lima, Papa Sierra, apenas confirmando o setor ideal, saída corredora Xé. Lima, Papa Sierra, autorizado Sierra, November, Mike, Romeu, nível 045. Decola da 17, primeira curva à direita. Segue corredor axé, inicialmente restrito 1.010. Aciona 5460, controle 120, decimal 8. Essa sim. Momento correto na aero, confirme para ver. 02, acionamento táxi, 21118 decimal 95, Lima, Papa Sierra, bom voo. Você é a Rússia, prossiga. Só na Eurostar, para Amaraú, na Zona. Senhorita, deixe-me estar. Marcelo, eles vieram até a ponta de espera da Papá, Justina 015. Na 3 e 9, no 2, aguarde para o pushback. Adana 065, autorizada a renagem, aproximação serviço 366. Peço para 2500, o ajuste no 0, confirmando o ajuste. Ajuste no 095. 095, reportará o 366, o 2760. Modo 065, autorizado fax até o ponto de espera da pistola 0, via Patiuno Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste na 015, na 8. Ó, o centro 015, livre, táxi, Mach, Índia, ponto de espera 10, torre 305, gol 2095. Aqui é a autorizada ingresso, pistola 7, rebote pronto. Na minha 3 e 1, não coordeno com a equipe de sala, assim que o Boeing livrar a retaguarda, me insiste em um táxi. Pode abaixar a gira do Boeing, autorizar. Fala, gol 2171, se estiver em funcionamento, certo? Gol 2171, autorizado, se estiver em funcionamento, se abaixar a gira do Boeing. Passei a radiofalagem autorizada, pistola 7, evento 090 graus, 109. Corre, Salvador, bom dia, gol 2065, olha, espera 10, pronto. Gol 2065, autorizada, dinheiro decolar, pistola 0, evento 090 graus, 099. A linha é decolar 10, gol 2065. Passeado com a 207, curva direita, corredora 6, estrito 1, meu país até a liberação do controle em Salvador, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. Mate 1, 208, curva direita, meu pé, até a liberação, correto? Firmo. Prato. Controle em Salvador com a Tango Lima, para passear. Papango Lima, vou passear, manter 50 visados no meu pé, corredora 7, como possível estimar para pouso. Afirmativo, senhora. Está presente, está estimado aos 2130. Autoriza direto, senhora. Oi? Mesmo. Lima, vamos passar em cima, pouso 1227, se possível, voar direto aí, boa, agradece. Papatango Lima, para passear, autorizado direto de cima, copiado em cima de pouso 1227. Ciência. 1094, sua identificação. Deixa a gente chegar da MAI para nível 060 e ajuste na 065. Ajuste na 015, meu voo. Senhorita. Reporte 2060, Salvador. Obrigado. Quase 2780, passando Serra Vida 366. Azul 2780, se me torna frequente, ou menor, 2695. Cliente, chamada 1895, azul 2780, obrigado. 1798, agora? Todos 171, autorizado, táxi, até o ponto de espera da pistão na 0, via parte 1 no Índia, ponto de espera torre. 118, decimal 95, ajuste na 015, mau voo. Parte 1 no Índia, ponto de espera torre. Obrigado. Seguidora. Leve, 205, virado. Colégio Mediato. Afirmo, Mediato. Decolar, pistão no zero, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 1 mais. Bravo, Quebec, avião Boeing, livrando a retaguarda. Autorizado o início do reboque, reporte no término. Obrigado. A 094, autorizado lá na proa de capa, de temporada nível 050. Igual, você confirma o tipo de que mantém? O azul 2780 informa para a Sancerra Vista 372. Pensa na sua aproximação, guardando pista livre. A gente aguarda a pista livre. Pois? Afirma. Posição para 2 metais, aporte 2 aeromelhos cada 2. Para. Pouso autorizado, pistão 0, vento 110 graus, 1 2. Pouso autorizado, 2780. Era uma oportunidade válida, é a vida, vou mostrar. Era uma transmissão, uma oportunidade válida. Estou lendo a minha vez, estou lendo. Lembra-se que não recebo indicação da altimetria. Motora 770, bom dia, informação hotel, prossiga. Informação recebida, SAD RNAV aeronave, já teria uma autorização de tráfego para Porto Seguro? Afirmo, pronto, qual é? Sim, 770, autorizado Porto Seguro, via Golf 677, após Raíra, nível 1960, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfeito saída Coral, aciona 0271, controle 120, decimal 8. Edital autorizado por seguro via Golf 677, Raíra. Nível autorizado 160, decolagem pela 10 com curva direita, saída Coral 0271 e o controle em 1208, azul 2770. Azul 2770, contingimento correto no PAT 3, reporte pronto. Tá no ponto, 2770. Já pronto, confirme? Vai reportar pronto, obrigado, Sérgio. Seja. Alô, Salvador, muito bom dia, gol 1184, na posição 4, sem informação hotel para autorização de tráfego, Recife. 1184, Recife, instante cópia, prepara Fuga Transição Caju. Fuga Caju, não aguarde, 1184, obrigado. Salve, bom dia, Azul 2780. Azul 2780, bom dia, Alfa, Kilo, Faixa 3. Quando lá, atende o seu ligador. Alfa, Kilo, Faixa 3, estará sem localizador, Azul 2780. 1184, copia? Pronto para cópia, 1184. 1184, autorizado Recife, via Piso Lano 7, nível 370, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5503, controle 120, decimal 8. Sente autorizado, 370 para Recife. Via Upper Zulu 17, decola da 10 com curva esquerda. Terceiro saída Puca, Jamo, Caju. 5503 é o transponder 1208, controle gol 1184. 1184, que treinamento correto no 4, reporte pronto. Reportarei quando pronto, obrigado, 1184. Salvador, eu ouvi do Bravo Quebec, considere rebote encerrado, pista livre. Eu tô Bravo Quebec, frequência livre, bom dia. Ok, bem. Corrigão, sete decolada, o Zulu venha, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 2171, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, voo 2171. Voo 2171, contato radar do Coral, Recife da Via Sérgio Del para nível 360. Via Del para 360, 2171. Zona 094, reduz para 2500 PES, boa destino 095, autorizada RNAV, reporte para a campo com a ruta 366. Na escuta, prossiga. Recebemos informação de altimetria de aeronave. O senhor realizou o cheque? Realizei, liguei. Está no modo no alto, tudo em ordem. Então, você confirma a sua base de manutenção? Eu estou a 1500 pés, mantendo. Faltam 2 minutos para chegar na posição rotatória. Confirme a base de manutenção. Aí, americana, na Flyer. interior de São Paulo. Via Oscar, mantenha em conta visuais, apresente a 62 Salvador na frequência 118.95. 118.95, obrigado. Torre Salvador, é o Papa Tango do Ninja Oscar, bom dia. Zulu, Índia Oscar, da presença em direto sinal 97, cortando para final de 3 minutos, bem lá. Vai cortar para 97 e cortará a reta final. É 3-1-1, chama o centro Recife na frequência 1-2-5-3-1, alterna 1-2-3-8. 2-5-1-1-2-3-8, 1-6-0-1, obrigado. Flash back, saneamento, reporte táxi. Autorizado, chamada para táxi. Bom dia, 1140, chinês. Informação hotel, solicita autorização para... Passeio, 390. O Chile 1140, bom dia. Hotel, informação. Autorizado, Maceió, Grupo Zulu 17, após conforme rota, nível 350, autorizado. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída, Puca, Jamo, Caju. Aciona 5512, controle 120, decimal 8. Ajustado, 2015, 2597. Plano. 350 nível, decolar da 1-0, curva esquerda, saída Puca, usamos, caiba com frente, por favor. 5-5-1-2, no transponde, 208 para o controle. O Xenê 1-4-0, confirme a saída da transição. Entendeu como sendo Puca, usamos, caiba. O Xenê 1-4-0, saída é Puca, após Jamo e segue Caju. Final do Mundial Oscar, todo completo. Para a corpo. Firmo, meu 140. Voador da 0-5, reporte ingressão no corredor Interlagos. Passará ingressando Interlagos, pelo valor, graças a Deus. 1-0-9-4, sendo o terreno frequente, 1-1-8-9-5. Romeu, Romeu Zulu Alfa Bravo, tem que parar de tráfego aproximadamente 3 horas, 3 milhas. Papa Alfa 3-2, mantendo a 1500. Bravo, tributário nível 085, monte código para 0230. 0230, atenção para 085. Fortaleza, com o seu pedido 139. 1184, autorizado, tá? até o ponto de espera da pista 90 via Índia. Ponto de espera, torre 1, 182, 95, ajuste 90, 151. Sim, autorizado, táxi via Alva até o ponto de espera da 11, quando lá 1895, ajuste 90, 15, 1184, nada, tá. 1184, quando a gente confirma na pista, 10, bom voo. 1184, na escutura torre. 94, quando se escuta, passou 372, está bastante travado, né? Desordem. Autorizado, pista 90, vento 1, 10 graus, 119. Pouso 1094. Sério, autorizado, Maceió, Jato Zulu 17, após conforme rota, nível 350. Decola da 190, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5514. Controle 120 do Snowden. Autorizado 350, Jato Zulu 17 para Maceió. Decola da 190 com curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5514 no transponder, 120 no controle, voo 1642. 1648, todo agendamento correto, reporte para o pushback, treinamento. Foi claro, obrigado. Foi para o patrão? Foi 4207, essa é a identificação, deixa eu ver chegar da box para 4000 pés, hoje a gente vai ver. Como azul alta bravo, confirme o ESP, segura. A presente 2600 pés, já. Tem. O Salvador, vou 1184, ponto de merda, 10, pronto. 04, ele aí mantém, pistão 0. Tá. Ele mantém, pistão 0, 1184. Parte direita no 2194. 2194. Zero 1, 0, 4. Zero 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, é o campo vista hoje pelo Zulu. Matando o título Zulu, chame o torno, frequência é 98.95. 18.95 graus, pelo Zulu. Meu Zulu, alta bravo, faixa 7 no modo Charlie, eu não recebo indicação de altimetria. Desculpa, ela está na Charlie agora. Tio Zulu, bom dia, da presente, autorizado a atuar a cabeceira no 7, reporte curta final, registrado na 0,95. É, constará, na final da 1,7, como o 15, seu Zulu. É, mais tio. 02590, após a posição estado, voa sem revista 366, revista para 2500 pés, ajustado 1015, autorizada a RENAV, reposta para a posição sem revista 366. Afirmativo, após ETAP, CA Victor 366, desce para 2500, ajustado 2015, autorizado o RENAV da 10, vai reportar passando 366. Decolar de 27, controle 12080. Decolar 2080, 1184, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1184, decola Puca, chamo Aracaju. Gol 1184, contato radar de colagem, da via saída Puca para nível 370. Via saída Puca 370, Gol 1184. Azul, Alta Bravo, Patrana. Vamos lá, mais força. Alta Bravo, nível 085, incorreto para o destino. Sua solicitação do 0095 ou do 0075? 095. Então, se o senhor mantém a nível 095. Avistado por autorizado, pistão no 7, vento 1, 1, 0 graus, 1, 0 mais. Sim, eu vou. Puxa, 1.40.8, autorizado de chamar. Já Romeu, prossiga. Conhecida o Zulu, Hotel Romeu, solicita a moto que planejou. 121 decimal 9. Prossiga, Zulu, Hotel Romeu. Silêncio, não tem nenhum. Confirme em altitude solicitada pela Caru. Cuidado, backtrack até o pátio da Arei. Vamos chegar no outro. Chefe, transpondo 0145, controle do Salvador, espera em 198. Tenta a formação até o passado. Controle para em 208, confirme o PRB e autonomia. Sim, então autonomia parte 5, chame todo para o TAC, 1895, 1015 no ajuste. Era 2590, chame torre na frequência, o nome é 8295. 2295 vai chamar, muito obrigado, bom dia. Achando táxi. Em Salvador, cordial, bom dia, Fuxera 2590, sinal RNAV da 10. 2590, ajuste na 095, reporte visual baixar travado. Reportará visual baixar travado, 2590. Ponte de pista na 0 via pátio, 1, taxi em Índia, 1895, 1015 na ajuste, o sinal 1140. Solo, bom dia, é uma 9659, Center Hotel, para cópia. Tiana 9659, Guarulhos, na transição Norte, eu aguardo cópia. Aguardando, 9659. Visual baixado travado 2590. 2590, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1090 graus, 119. Afirmativo, pouso autorizado, pistão no zero. Para 207, autorizado a RNAVE, busca para 2500 pós, registrado no 095, reporte para a conta da luta 366. Uma 184, estamos sempre recebido na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2.85.2545 ou no 184 de Ângulo. Salvador, nosso, boa tarde, número 3740, posto hotel. 3740, a sua identificação. Chegada a Mauro, autorizado na prova de TAP, em descida para o nível 050, registrado na 095. Desce ao 050, estope na prova, muito obrigado, número 3740, a intenção é voar direto 366. Referência para prosseguir, referência de exploração, você precisa de 3740. 3740, vai direto para a Revita 366, inicialmente descida para 050. Muito obrigado, então. Direto para a Revita 366, 050, para 3740. Papai Romeu, eu vou Alfa Bravo, qual foi o sinal para pouso? Pouso mais 17 horas e 6, 1706. Dado, 1706. Espera 2590, solo 837, seu professor de grau notar? Afirmativo, livrando agora, 2510. Livro até o estacionar, frequência livre, bom dia. Bom dia, grato. É breve, você recebe, frequência livre. Azul 4207, semi torre, né? Frequência 118295. Então, 9659.4? Prossiga. Cruzado Guarulhos, nível 340, via Pesunil 10, é por aí, após direto Lombardia, Pesunil 44, Pagode. Pista 1 a 0, primeira curva direita da El, transição Mótiva, 55 no meio, transponda, controle 208. 207, ajustado 9095, continua com esse mapa Pagode, pista livre. Aguarda. 120.8. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível 340. Vamos decolar da pista 1.0, com curva direita no perfil da El. Mótima, Leda Mótima. Apesuro 10, Piraí, Bade, Apesuro 44, Pagode. Transponder 5516, e a frequência do controle em 120, decimal 8. Correto, portão 9659, qual é o portão? Portão 7. 17, pronto, puxa acionar. Vamos chamar. Só levou no 648, puxa acionamento 05. Senhora 5, estou usado, chama táxi no 648. Autorizado, chama táxi no 648. Chame controle 12080. 08, Salvador, bom dia, Xené 6140, cruzando 2700. Xené 6140, contato radar na decolagem, para nível 350. 350, a gente pode voar direto para Caju? Xené 6140, agora se fazendo ação. Azul Alfa Bravo, 4196, norte de Salvador, serviço radar encerrado, para informação de voo e alerta, sempre restrito nas frequências 126.85, alternando 125.45. Esquerda, pista, reporte, cabeceira 17, com a feira atrás. Sucha, Zé Mato. Solo aos 4-2, direita, 1-2-1. 9, só. Direita 219, 4207. Salve Salvador, bom dia, azul 4207. Azul 4207, autorizado no táxi via Alfa, reporte em Jorginete. Alfa, reportado no táxi. 3198, traffic 11 o'clock, 8 miles, standbound, Alpha 320, traffic at level 070, traffic at level 050. Ótimo. ótimo táxi. Chama o táxi, é 4277. São 3740, já que tem a supressora radar, autoriza voo direto 372. 3740 negativo, mantenha a supressora de 366. Sim, são 3740. Estou sem agradecida. 3740, desça para 25006, nós destino 095. 2510, no 5, são 3740. Bordo, 12h45, Salvador. 64, táxi, segunda direita, via Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 095, morro. É, espera 1905, 095, agora não quer fazer via. Azul 4207, após 37 Lagoa, autorizado Juliette, portão 01. Posso 37 Lagoa, Juliette, portão 1. Bom, Ferroagro, mostra a autorização que lá, porque estou sendo direto na base da Zona 0. Autorizada linha de colar pistão 0, vento 090 graus, no 0 norte. Avenida Colombo 0, com 948. Estou na 8, desço para 4 no meu pé, estou a gente na 0 no meu 5. 4 no meu pé, 0 no meu 5. Estou na 6140, tempo sempre registro na frequência 126.85, alterna 125.45. Registro agora 28, estou com a perna 25.45, 61.40. Romeu, decolado às 47, controle 208, boa viagem. Controle 208, graças a Deus. Toda essa Papá Romeu Zulu até Romeu. A Romeu Zulu até Romeu, corredora chama, meu país, mantém-se em condições visuais, é quase através de Parada Bar. Estou parado através de Parada Bar, ou até Romeu. Salvador, azul 2770, estamos só forçados. 65 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Salvador. Fica para a 350. A pouca 350, 648. E controle do 1739, livrou 220 para o 1530 para o nosso hotel. O 1739, esse é o meu cartão, desta vez chega da Mar para o nível 050 e ajusta na 095. Capitão do Vitor Índio Juliette, mantenha-se em condições visuais, uma 1510, e a lista instaladora 10115, reposta em direção ao corredor interlado. 098, 12 para 25006, 2905, autorizado Rinaldo, reporte passando pela Vita 366. João 98, eu formo o trecho numa posição de 9 horas, 5 milhas, como Nordeste, uma pauta 34, mantendo na meia 57. Sim, estou 3740. Estou 3740, como torre na frequência, 18, 2, 5. Sim, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, TAM 3740 estabilizada, Rinaldo, Dona Zero. TAM 3740, continue a aproximação, aguarde a utilização de todos. Aguardo. Bom, e o azul 2770 está na posição 0 zero, pronto para decolagem, já. O senhor já via Charlie decolar imediato? Agora mesmo, senhor. Vem via Charlie, decola sem parada, o vento no 00 graus, no 09. Deixa eu decolar, 3740. 3740, informação a TR da Azul, iniciando a rolagem. Cliente, está 3740. Tá 9656, copiado 177 a bordo. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, táxi aí de alta. Quando o ponto chama a torre, 118, decimal 95, ajuste 1015. Vai, parte 1, Índia Alfa, mantera, torre, frequência 118, decimal 95, ajuste no 015. Tá 9659. Decolado aos 52, controle 208, boa viagem. 208. Salvador, bom dia, 3098. 3198, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 095. Posição Mário, igual a Serra Vista 369, para entrar na Torre Leste? Posição Mário, está autorizado para a Vita 369. Ok, então, Posição Mário e Serra Vista 369, obrigado, no Campo 369. Controle Salvador, Azul 2770, mantendo o perfil da Coral, cruzando agora 2370, contato radar em decolagem, se deve ser da Coral para nível 160. 160 via 2770. Confirme? Qual é a prevista por saber? Prevista Momo Frati. 740, solo 52, direito, 219. Direito 19, tá, 3, 740. Então 3191, Indicurso, aguarde cópia número 2, prepare da Euleda. Da Euleda, aguarda. Paulo Salvador, bom dia, até 3740, de pronto. Então 3740, táxi A, Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03, até 3740. Godeta uniforme metal, contato radar, passa na posição coral, vem na trilha de mar, para você ficar chegado, reporte da investida. Está 3192. Estou 9659 visual com o aeronave da companhia na curva. Chamativo. Pode ser o mesmo, ele mantém o astro zero. Faz a passagem, ele mantém. Está 9659. Dupla de voo, nível 370, transponder 5535, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 370, autorizado, Fortaleza, Pernambuco, normal de Bangu, a Bucu. Sai da borda, subestir, voz direto, 535, transponder 208. O controle do 9094 está no 10. Voo 1094, continuamento correto, reporte, pronto para o pushback, finalmente. Portada. Uniforme Metal, Patrão Godeta Uniforme Metal, procedimento em uso Salvador é R-Nave. Porém, só pode escolher entre o VR da Tamaquieco ou o RB2 do Lula, essa pista no zero. Patrão Godeta Uniforme Hotel, sim, uma tempestade chegada, após Itapes, será autorizado o voador adaptado. Ininteligível. Após Itapes, voador adaptado. Papatango, Juliette, Quebec Kilo, Paulo Salvador. Turma 648, estamos sempre